dois meses, cerca de dois meses já passados, o médico clínico que lá presta serviço, enfim, que eu já tinha alguns indicadores, está a querer ir para a forma, de forma que ele se calhar já está farto, digo eu, e então portanto, está de baixa médica, prolongada pelos vistos, prolongada pelos vistos. Bom, e quem sofre no meio disto tudo, quer dizer, são as populações. Mandei um ofício à senhora Presidente da Administração Regional de Saúde de Coimbra, dando conhecimento aos serviços intermédios de lá até nós, portanto ao ACES, à própria coordenadora aqui do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, e mandei também uma cópia para a Câmara Municipal desse ofício. Até agora não tive resposta de ninguém. De ninguém. O que eu lamento, efetivamente. O que eu lamento porque eu acredito que não tem que ser, eu acredito que não tem que ser a senhora Presidente da Administração Regional de Saúde em Coimbra que tem que se preocupar com as escalas e as agendas de serviço dos médicos em Oliveira do Hospital. Não será seguramente ela. Ela é a responsável máxima, logicamente, e é ela que temos que pedir contas. Mas o que é certo é que todos os outros órgãos abaixo dela ninguém diz nada. O que eu estranho. O que eu estranho muito. E as populações também estranham muito isso. Há seguramente responsabilidades de alguém que não está a fazer o serviço que lhe compete. Há seguramente a responsabilidade de alguém. E eu vou ter que pedir responsabilidades a alguém. E alguém vai ter que, tanto que vai ter que dar uma resposta a dizer que não fez porque qualquer motivo. Agora, alguém vai ser responsável e eu vou responsabilizar publicamente alguém. E as populações não vão aguentar mais isto por muito mais tempo. E a indicação que eu tenho, enfim, não será do próprio clínico, mas é por interposta pessoa, é que isto será para continuar e muito possivelmente, não sei se ele voltará. E nós não podemos estar pura e simplesmente e de uma forma impávida e serena a olhar para esta situação. Portanto, se ninguém diz nada, a paciência vai esgotar e vai acabar. E um dia destes, não se admirem, não tomem isto como uma ameaça, não se admirem que as populações se revoltem e se indignem. Que ninguém se admire. Agora, alguém vai ter de ser responsabilizado por isto.